3-0-8-3-2-3-4-9. is a plus 10 miles from Tushuru Zira, available for takeoff immediately. We're able to clear 230. The airline can take off immediately, wind is 120, 8 knots, Canadian 019, American 239. 230. Plan for immediate takeoff only 10, American 230. Salvador, boa noite, Azul 4265. Boa noite, Azul 4265, traça para o estádio, continua a aproximação, vai liberação para o pouso, o vento 120 graus, 089, altíssimo 07, aguarde para sair. 1017, Chile, você confirma? 019, 1019. 019, sente aguardando o 4265. Boa noite, quanto é o quadro, tá? Azul 4235, cheque tem de fundo, vento 120 graus, 089, ajuste no 019, pouso autorizado. 019, lindo pouso, baixa para o Azul 4235. América Airlines 230, airborne 46, contact to now, solid control frequency, 1-2-0, this morning, have a nice trip. I thank you, switching 20.8 America and 230. Chuva na vertical, pista molhada. Sete, o 4235. Chuva moderada. Sete. Chega a minha 33, está recebendo chuva aí no ponto de terra? Minha 313 tem condições de acordar imediato tão logo que esteja liberada? Agora, minha 313. Carinhão, matei minha 313, tá? Somos 48, entrando a pista direita via Fox Trot, 1219. É Fox 219, quase 1436. Torre Salvador, boa noite, será 997. 9, autorizado. Chileme 313, pistão 0 livre, decolagem autorizada, né? Pomo 209, meu Deus, João, nosso tipo 0 no 9. Boa noite, Leão 9979. Continua a aproximação, pistão 0 molhada. Chuva leve na vertical agora. Continua a aproximação, vai, pistão livre. Marão, pistão livre, ciente das condições, Leão 9979. Na verdade foi só uma pancada, que agora na vertical é só um chuvisco. Verão 9979, cheque o trânsito de cruz, vento 1210, 1219, título 019, título 0, uma olhada, pouso autorizado. Baixou, entrou, voo autorizado, pouso 110, Cidrão 9979. Hoje, né, 63, 13, decola os 49, show, controle agora, frequência 1010, 1010. 208, obrigado, boa semana. Oi, boa noite. Fizeram, sente do tráfego avistado, a parte de acesso abaixar travado, no 2 pelo pulso, a PSS cruzando a cabeceira no momento. Na vertical, a pista está molhada, chuvisco, com vento 1 no 0 graus, 629, altitude 0 no 9. Abaixa para sair. Solo 5-2, direito via, Foxtrot no solo 2-9. Primeira direita, Ramal 2-9, Cidral 9-9-7-9. Sistema 0 livre, molhada, vento 1 no 0 graus, 129, ajuste 0 no 9, checa tem fogo autorizado. Ok, ele pôs o sistema 0, só que momento, vamos? 1 no 0, 110 com 06, 629. Ok, certo. Oi, Salvador Azul 4980, pronto, pode ser o Amaro, não está não. Noite, o Azul 4980, traço na final 737 da rua, após a passagem autorizada, alinhar e manter pista no vento. Gente, após a passagem do colega da rua, a gente mantém o Azul 4980. 170, solo 55, via Fox Trot agora, chama o solo 209. Azul 4980, meta 1, 00 graus, meta 2 de 9, altitude 0 no 9, decolagem autorizada. Au! Autorizada, decolagem azul 4980. Oi, Salvador, uma boa noite, eu vou 1170, frente da azul, decolagem na sua escuta. Boa noite, 1170, tráfego avistado, cheque 30 de pouso, aguarde de pista no 0 livre e molhada. Na vertical, chuvisco. 7, 9, 0, 100 graus, 089. No altímetro, no 019. Pista no 0 livre, pouso autorizado. Autorizado, pouso gol 1170, sem embaixo de bola. Azul 4980, declarado 56, controle em 120, decimal 80, uma viagem. 208, azul 4980. Zona 59, direita via ECO 121, próximo 9. 219, boa. 28, tráfego avistado, cheque sem pouso, vento 120 graus, 89, ajuste a tinta 019, pista molhada, precipitação passada. Sem chuva, vento 120 graus, 89, altitude 019, ponto 0. Testa 3178, o solo 20, libera pista direita via taxi action, só 219. Chegou no 7236 no final. Voo 7236 da noite, peça avistado, chega 3 de pouso, pista 10 molhada, precipitação passada, vento 10 graus, 109, altitude 019. Ok, cheque, foi checado, né? Pouso a 10, ou 7236. Sente voo 7236, pouso 10, 7 graus, com 10 graus. Very small, 723, solo 23, direito, 1219.